CYT 399. Canal de comunicação 200. Frequência modulada em 87,9. Rádio Turiaçu FM. 25 watts de potência. Serviço de radiodifusão comunitária. Avenida Francisco Viana dos Santos, número 31, bairro Meteorologia, Turiaçu, Maranhão. Na internet através do site www.turiaçufm87.com.br. Telefone 98 98442 2919.